Meu desabafo mais concreto, eu meu dialeto, meu certo, meu errado, que odeio, que venero. Eu, minha rima, a paz que me domina, em meio ao caos atira, X está na mira. Sou periferia, sou puro veneno, sou muito mais eu, independente de ser o primeiro. Me passo isqueiro, deixa eu dar um trago, me empresto o microfone pra você ver o que que eu faço. Pum, lamento, trago umas notícias, clic, clic, pum. Ei, mais um suicida, criado na Coab, sem pátria, sem bandeira, sem inocência. História, cheio de incerteza, tristeza. Você não compreende minha revolta. Meu grito é solitário, porra, o que importa? Status, contrato, novela, revista, foto, jornal, o fato, a notícia me irrita. Você precisa me entender. Vem do coração o que eu tenho pra dizer. É foda encher o saco, lamento, eu tô irado. Anota meu recado, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se. Lá do leste a família manda o verso da bandite. 4-4 firma trinca, liga rima na humilde. O inimigo, o perigo, eu sei que ele existe. O terror infinito no chão é difícil, isso é o que existe, consiste. Eu sei que vai me criticar, então que se foda, patife. Eu quero ver quem é que vai versar aqui nessa banca aqui. Lado a lado com o crime, na corrida que Deus permite. Se tem um dom, reforça o time, mas não esqueço as raízes. A quadrilha fortifique, ligue os manos, as minas ligue. Independência pra ser livre, meta as caras e se arrisque. 4-0 da bandite, não duvide e acredite, eu vou dizer. Foda-se, foda-se, foda-se. Foda-se, foda-se, foda-se, foda-se, foda-se. Boa solução pra acabar com a violência. É isso aqui, fazer o que eu estou fazendo, levar a arte, porque a arte entra na consciência das pessoas. E as pessoas conscientizando, trabalhando com a arte, ela pode se abrir a cabeça e parar de fazer essas coisas erradas. É verdade. É, porque o que a gente aprende com a gente não aprende em lugar nenhum. Então a arte, ela abre a cabeça das pessoas. Então as pessoas que estão praticando essas coisas erradas, porque elas não estão praticando nada na vida. Então se elas passarem a praticar a arte, ou nós que somos artistas, levar a arte até esse pessoal, com certeza vão abrir a cabeça para outros objetivos.